Estilete com dois lados, assim é a roupa que separa, classifica e disfarça. O respeito, meu preto, de pai não se herda, mas toma o sangue do povo na taça. E em todo proletário, em guerra, se tem uma ameaça, pois a fome não se cala. Nos classificam, nos denominam, nos separam por raça. Terceiro mundo, macacos, desinformados, quase derrotados, mas aí, nunca fracassados. Riem e fazem comerciais da nossa desgraça. Montam organizações, capitalizam a fome da criança que não acaba. Mas aos que não se abaixam, os pratas da casa, que pregam a palavra para conter a arma, com o intuito do guerrilheiro, que usa a alma e a espada. Há um detalhe que não passa, o aprendizado em meio ao caos. Somos um lado da guerra, nossa visão é alterada. A mira em nós está sempre ativada, com a certeza da pancada, endurecemos a couraça e agora não mais nos ameaçam. Viramos o jogo e de predadores temos tudo: a maldade, o sofrimento, as armas e a raiva da caça.